Ficheiro 11, página 72. Algo parecia ligeiramente familiar naquela região rural que atravessáramos. Não conhecia eu aquela grande formação rochosa à nossa frente, a que se parecia com um rabo de galo? Cockneyman Rock! Exclamei. Sim, acho que sim, disse o meu companheiro, pouco interessado naquela revelação. Os ingleses não a usavam para emboscadas? Perguntei, tentando lembrar-me dos pormenores sombrios da história local com que Frank passara horas a regalar-me na semana anterior. Se houver uma patrulha inglesa na vizinhança, hesitei. Se houvesse uma patrulha inglesa na vizinhança, talvez fosse um erro eu chamar a atenção para isso. No entanto, no caso de uma emboscada, eu não seria distinguida do meu companheiro, cobertos como estávamos com um único manto. Além do mais, pensei novamente no capitão Jonathan Randall. Estremeci involuntariamente. Tudo que eu vira desde que entrara na fenda da pedra apontava para a conclusão inteiramente irracional de que o homem que eu encontrara no bosque era, na verdade, o antepassado de Frank. Lutei obstinadamente contra essa conclusão, mas não era capaz de formular nenhuma outra que combinasse com os factos. No início, imaginei que estivesse apenas a sonhar mais vividamente do que o normal. Mas o beijo de Randall, rudemente familiar e imediatamente físico, dissipara essa impressão. Nem eu imaginava que tivesse sonhado que fora atingida com um golpe na cabeça por Murtagh. O ponto dorido no meu couro cabeludo igualava a parte interna das minhas coxas a roçarem contra a sela, o que não tinha nada de fantasioso. E o sangue, sim, estava suficientemente familiarizada com sangue para já ter sonhado com ele, mas nunca sonhei com o cheiro do sangue, aquele cheiro forte, penetrante, morno, que eu ainda sentia no homem atrás de mim. Ele estalou a língua para espicaçar o cavalo e aproximou-se do líder, entabulando uma tranquila conversa em gaélico com a sombra corpulenta. Os cavalos reduziram a marcha. A um sinal do líder, Jamie, Murtagh e o homem pequeno e careca deixaram-se ficar para trás, enquanto os outros dois incitaram os cavalos com as esporas e galoparam em direção à rocha, uns 400 metros à nossa direita. Uma meia-lua surgira no céu e a claridade era suficiente para distinguir as folhas de malva que cresciam à beira da estrada, mas as sombras nas reentrâncias da rocha poderiam esconder qualquer coisa. No exato instante em que as figuras a galope passaram diante da enorme pedra, o lampejo do disparo de um mosquete brilhou de uma cavidade na parede da rocha. Um grito de gelar o sangue nas veias partiu detrás de mim e o cavalo deu um salto para a frente como se tivesse sido espetado com uma vara pontiaguda. De repente estávamos a correr em direção à rocha através da urze, Murtagh e os outros homens ao lado, berros horripilantes a cortarem o ar da noite. Agarrei-me com todas as forças ao arção. De repente, puxando as rédeas e abrandando perto de um grande arbusto de tojo, Jamie agarrou-me pela cintura e, sem nenhuma cerimónia, descarregou-me sobre ele. O cavalo girou bruscamente e disparou outra vez, dando a volta na rocha para vir pelo lado sul. Pude ver o cavaleiro agachado na sela enquanto o cavalo desaparecia nas sombras da rocha. Quando surgiu novamente, ainda a galopar, a sela estava vazia. As superfícies da rocha eram cravejadas de sombras. Podia ouvir gritos e um ou outro tiro de mosquete, mas não conseguia saber se os movimentos que via eram dos homens ou apenas as sombras dos carvalhos atrofiados que nasciam nas fendas da rocha. Desembaracei-me do arbusto com alguma dificuldade, tirando fragmentos espinhosos de tojo da saia e do cabelo. Lambi um arranhão na mão, perguntando-me o que deveria fazer agora. Poderia esperar que a batalha na rocha fosse decidida. Se os escoceses vencessem, ou pelo menos sobrevivessem, imaginei que podiam voltar à minha procura. Caso contrário, eu podia aproximar-me dos ingleses, que talvez presumissem que se eu viajava com os escoceses, devia estar em conluio com eles. Em conluio para fazer o quê, eu não sabia, mas era óbvio, pelo comportamento dos homens na cabana, que estavam empenhados em alguma coisa que os ingleses deveriam desaprovar inteiramente. Talvez fosse melhor evitar os dois lados do conflito. Afinal, agora que eu sabia onde estava, tinha hipóteses de voltar a uma cidade ou vila que conhecesse, ainda que tivesse de percorrer todo o trajeto a pé. Parti decididamente em direção à estrada, tropeçando em incontáveis pedaços de granito, os filhos bastardos de Cocknamon Rock. O luar tornava a caminhada enganadora. Embora pudesse ver cada pormenor do solo, não tinha percepção de profundidade. Plantas rasteiras e pedras pontiagudas pareciam ter a mesma altura, fazendo com que eu levantasse os pés absurdamente sobre obstáculos inexistentes e batesse com os dedos nas pedras protuberantes. Andava o mais depressa que conseguia, atenta aos sons de perseguição atrás de mim. Os ruídos da batalha haviam desaparecido quando cheguei à estrada. Percebi que ali ficaria muito visível, mas tinha de seguir por ela se quisesse encontrar o meu caminho para uma povoação. Não tinha nenhuma noção de direção no escuro e nunca aprendera com Frank a orientar-me pelas estrelas. Pensar em Frank deu-me vontade de chorar, pelo que tentei distrair-me, procurando compreender os acontecimentos daquela tarde. Parecia inconcebível, mas todas as evidências indicavam que eu estava num lugar onde os costumes e a política do final do século XVIII ainda vigoravam. Teria imaginado que tudo não passava de algum tipo de espetáculo, se não fosse pelos ferimentos do jovem a quem chamam Jamie. Aquele ferimento fora realmente provocado por algo muito semelhante a um tiro de mosquete, a julgar pelos estragos que deixara. O comportamento dos homens na cabana também não era consistente com nenhum tipo de representação teatral. Eram homens sérios e as adagas e espadas eram reais. Poderia ser algum enclave isolado do resto do mundo, talvez, onde os aldeões reencenavam periodicamente parte da sua história? Ouvira falar de coisas semelhantes na Alemanha, embora nunca na Escócia. Também nunca ouviste falar de atores a dispararem uns contra os outros com mosquetes, pois não? Escarnecia a parte incomodamente racional da minha mente. Olhei para trás, para a rocha, a fim de verificar a minha posição. Depois para a frente, para o horizonte, e o meu sangue gelou nas veias. Não havia ali nada, a não ser os galhos pontiagudos dos pinheiros, impenetravelmente negros, contra a vastidão de estrelas. Onde estavam as luzes de Inverness? Se aquela era Cocknamon Rock atrás de mim, como eu sabia que era, então Inverness devia estar a menos de 5 quilómetros a sudoeste. A esta distância eu deveria poder ver o clarão da cidade contra o céu, se ela estivesse lá. Sacudi a cabeça com irritação, agarrando os cotovelos contra o frio. Mesmo admitindo por um instante a ideia completamente implausível de que estava noutro tempo que não o meu, Inverness já existia no lugar atual há cerca de 600 anos. Ela estava lá. Mas tudo indicava não tinha luz. Nas circunstâncias atuais, isso indicava que não havia luz elétrica. Mais uma prova, se eu precisasse. Mas prova de quê, exatamente? Uma figura saiu da escuridão, tão perto de mim que quase esbarrei nela. Contendo um grito, virei-me para correr. Mas a mão, grande e forte, agarrou-me o braço, impedindo-me de fugir. Não se preocupe, sou eu. Era o que eu temia. Observei asperamente, embora na realidade ficasse aliviada por ser Jamie. Não sentia tanto medo dele quanto dos outros homens, embora parecesse igualmente perigoso. Ainda assim, era jovem, até mais novo do que eu, concluí. Era difícil para mim sentir medo de alguém que há tão pouco tempo havia tratado como meu paciente. Espero que não tenha usado mal esse ombro, disse eu, no tom de censura de uma enfermeira-chefe do hospital. Se pudesse estabelecer um certo tom de autoridade, talvez conseguisse convencê-lo a deixar-me partir. Aquele confronto não ajudou muito, admitiu, massageando o ombro com a mão livre. Nesse momento, ele entrou numa faixa de luar e pude ver a enorme mancha de sangue na frente da sua camisa. Sangue arterial, pensei imediatamente. Mas então, como pode estar ele ainda de pé? Você está ferido, exclamei. Abriu o ferimento do ombro ou é um ferimento novo? Sente-se, deixe-me ver. Empurrei-o para um monte de pedras, recordando rapidamente os procedimentos dos primeiros socorros em campo. Nenhum recurso à mão, a não ser o que eu tinha vestido. Peguei no que restava da minha combinação, pretendendo usá-la para estancar a hemorragia, quando ele se riu. Não, não liga. Esse sangue não é meu. Pelo menos grande parte dele, acrescentou, afastando cuidadosamente o tecido encharcado do corpo. Engoli em seco, sentindo-me um pouco tonta. Ah, balbuciei. Dougal e os outros estão à espera na estrada. Vamos. Segurou-me pelo braço, menos um gesto cavalheiresco do que uma forma de me forçar a acompanhá-lo. Resolvi arriscar e finquei os calcanhares no chão. Não, eu não vou convosco. Ele parou, admirado com a minha resistência. Vai sim. Não parecia contrariado com a minha recusa. Na verdade, parecia achar engraçado que eu me recusasse a ser raptada outra vez. E se eu não for? Corta-me a garganta? Perguntei, forçando a discussão. Ele considerou as alternativas e respondeu calmamente. Não. A senhora não parece pesada. Se não andar, eu pego-lhe e carrego-a ao ombro. Quer que faça isso? Deu um passo na minha direção e eu recuei apressadamente. Não tinha a menor dúvida de que ele faria exatamente isso, ferido ou não. Não, não pode fazer isso. Vai prejudicar o ombro outra vez. Não era possível distinguir as suas feições com clareza, mas o luar fez os seus dentes brilharem quando sorriu. Bom, então, como não quer que eu me magoe, suponho que isso significa que me vai acompanhar, não é? Procurei desesperadamente uma resposta, mas não consegui encontrar uma a tempo. Ele agarrou-me no braço outra vez, com firmeza, e partimos em direção à estrada. Jamie segurava-me o braço com força, erguendo-me e equilibrando-me quando eu tropeçava em pedras e plantas. Ele próprio caminhava como se a charneca cheia de tocos e buracos fosse uma estrada pavimentada em plena luz do dia. Tem sangue de gato, refleti amargamente. Sem dúvida foi assim que conseguiu aproximar-se tão silenciosamente de mim no escuro. Os outros homens estavam, como anunciado, à espera, com os cavalos a pouca distância. Aparentemente não houvera perdas ou feridos, pois estavam todos presentes. Erguendo-me com dificuldade e de modo vexatório, deixei-me cair na sela outra vez. A minha cabeça deu uma pancada involuntária no ombro ferido de Jamie e ele prendeu a respiração com um silvo. Tentei disfarçar o meu ressentimento por ter sido recapturada e o meu remorso por tê-lo magoado com um ar de impertinência ameaçadora. Bem feito, pois andou para aí a lutar e a correr atrás dos outros no meio do mato e das pedras. Eu disse-lhe para não mexer a articulação. Agora provavelmente tem músculos distendidos, além de contusões. Ele pareceu divertido com a minha repreensão. Bom, não tive muita escolha. Se não movesse o ombro, nunca mais ia mover nada. Posso dar conta de um soldado inglês com uma das mãos. Talvez até mesmo de dois, disse gabando-se um pouco, mas não de três. Além do mais, continuou puxando-me para junto da sua camisa coberta de sangue, a senhora pode tratar dele quando chegarmos ao nosso destino. Está muito enganado, disse eu friamente, afastando-me do tecido pegajoso. Ele estalou a língua para o cavalo e partimos outra vez. Os homens estavam exaltados e bem-humorados após a luta, e havia muitas gargalhadas e brincadeiras. A minha pequena participação em abortar a emboscada foi muito elogiada, e foram feitos brindes em minha honra com os cantis que vários homens carregavam. Ofereceram-me um pouco do conteúdo, mas declinei logo, com a justificação de que já estava bastante difícil manter-me na cela, estando sóbria. Da discussão dos homens, compreendi que se tratara de uma pequena patrulha de cerca de 10 soldados ingleses, armados com mosquetes e sabres. Alguém passou um cantil a Jamie e pude sentir o cheiro da bebida forte enquanto ele bebia. Eu não estava com sede, mas o leve aroma de mel fez-me lembrar que estava faminta, e já há algum tempo. O meu estômago roncou, com um barulho alto e constrangedor, protestando contra a minha negligência. — É, Jaime, rapaz, com fome, hein? Ou tens uma gaita de foles aí contigo? — gritou Rupert, confundido a origem do ruído. — Estou com fome suficiente para comer um monte de gaitas de foles, acho — gritou Jaime, assumindo galantemente a culpa. Um instante depois, a sua mão surgiu à minha frente com o cantil. — É melhor beber um golinho — sussurrou. — Não lhe vai encher a barriga, mas vai fazê-la esquecer que está com fome. E muitas outras coisas também esperava. Inclinei o cantil e engoli.